收音机谢谢。

Thank you. saiu de 2230, saiu de 76 em 128 de sinal 8 até na 126 de sinal 0. Transição Honório, uma boa tarde, GNM 2, 2, 7. Alura e 7, ataque radar em decolagem, se vazia a pegação, a número do voo 380. Minha chamo ONU, 380, quanto possível, pro de lenda. Solo 3, 6, se encontra da Omni na interseção Oscar. Franco vai ser orientado a ingressar até a cabeceira, deixando a Oscar livre, ok? Então o helicóptero vai ver lá. Que é aquela esquerda via pista, repaixão de volta. Bem direto, após o helicóptero, a esquerda, parte 4, a 10, a 4 litros. Deixa para 2 a 7, a gente vai estabilizado com a capa D. 7, fica para 27, autorizado final e lente 6, a sua estabilidade. Agora nós estamos posição de 9 horas, 2 minutos, batendo o 77. Pode olhar isso um pouquinho? Pode olhar isso um pouquinho? Pode olhar isso? Vamos para agora, 3 horas, 2 minutos. Juliette, a ponte já se torna 10 anos perto, sou ganhador de café, reporte-se para Jabá. Como se fosse mais de boa. Alfa Lanterna, até lá. para outra barra, com tudo sobre tudo. Thank you. controlar vento 1009-129, ativo pelo zero. Lógica Mike Yan aqui, tem condições de cortar a final 17? Inicialmente seria aproximação e pouso sairado, cabeceira 17. Estou com André 190 da Azul a 12 milhas fora na final do título dela. Afirmativa, cortar a nossa Mike Yan e cortar a faixa de travado. Sobrevoo, edificação 0943, ok? Esse, tá bom, né?